aqui. Eduardo, mais um soldado nos tempos de morte. Mafioso, revoltado na cena do crime, sem contar com a sorte. A realidade é diferente pra quem vive na pobreza. Pra quem não tem limousine, não é herdeiro de riqueza. Se esquivo da ponta 40, no chute no saco do tapa na cara dos gambé. Filho da puta que na quebrada, demônio de farda. Periferia, o bagulho é louco, só quem vive dentro pra saber. Se esquivo de tiro no meio da guerra, eu venho pra dizer que o sangue escorre na cara de quem troca tiro na cena do louco. Invadindo o condomínio, levando dinheiro, os artigos de ouro, causando pânico pra cadela e pra sociedade que tenta esconder que o pobre aqui não tem vez e pra ter paz é só quando morrer. Eu tenho certeza, meu querido, que a consequência é bem mais louca. Na quebrada, direto e reto, vacilão aparece com tiro na boca. Depois de 10 dias encontrado boiando tipo um saco de lixo, na dívida, no vício, não pagou, levou tiro. E pra viver do jeito que eu vivo, tem que ser psicopata, não pensar com o nariz nem com a boca, vivendo na forca pro corre da casa. Enquanto o sangue escorre do meu truta, meus parceiros, eu continuo na caminhada, relatando o sofrimento. Aqui se abre os olhos, você consegue enxergar um futuro. Ver vários pivetes crescendo, sem escola, comida, sem rumo. Candidato a traficante vendendo droga na quebrada, desfilando de tênis na hora, de carro bem louco e nas cintas quadradas. É o que o sistema quer pra jogar o jogo na disposição, pra enquadrar o gerente no assalto, todo mundo pro chão. Eu sou parceiro na residente, tô aqui pra falar numa pá, que na quebrada o bagulho é sinistro, é sem massagem pra quem desandar. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Se aqui não mudou nada, eu continuo envolvido nas fitas de mil grau, periculoso, agressivo. Aqui a guerra acontece 24 por 48. Tem que ser louco disposto pra ver os tiros que cortou morro. Armadilha de mina terrestre, deforma, fere e mata. Violência sanguinária que chega no portão da casa. Caralho, eu vejo tudo, mas eu não fico calado. Quando eu vejo um pai de família frustrado na mira de um soldado. Porque aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui só calamidade. Falta escola, falta creche, aí tudo em tempos de morte. Eu não vou te iludir, a cena é triste, é sangue, é morte. Eu vejo tudo aqui, dinheiro, poder, o difícil é passar batido. Eu sou a voz, soldado de guerra que traz no seu ouvido a realidade. Em Curitiba ou em qualquer lugar do mundo tem pobreza, desprezo, tem miséria, tem abuso. Sentado num boteco eu vejo um tio com um copo de pinga, contando a mesma história triste, reclamando a vida e falando de um dos filhos que o crime levou, que se envolveu na cena do louco, não segurou e pum, pum. Enquanto ele reclama, a sociedade financia, mas pobre favela vítima da covardia. Na falta de amor, o ser humano sente o preso, o desprezo. Lamento na cena do cortejo, na coroa de rosa branca, em busca da paz. No crime não encontrou, caralho, não foi capaz. Mas assim eu levanto a cabeça, paz, justiça e liberdade, pra quem vive na função, envolvidão na humildade. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Aqui o sangue jorra, aqui o sangue ferve, aqui tem que ser louco pra se esquivar no clique cleque. Clique cleque, clique cleque, clique cleque.